tinha que ser agora. Quando tudo ia muito bem, fã clube, vamos tomar uma. Você foi embora. Tem que respeitar. Levou minha paz. Tem que respeitar, família. Vamos tomar uma. Até quando você vai me fazer sofrer? Tá sofrendo, né, mulher? Vai me fazer chorar. Alô, Léo do Pi, dá um beijo, irmão. Vai me fazer chorar. Solta a voz, gente, canta, canta. Por Deus. Por Deus eu te chamo. Por Deus. Por Deus eu te quero. Tá comendo água de verdade hoje, solta a voz, canta! Até quando vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar? Vai me fazer chorar? Sofrendo, pai. Tinha que ser agora. Comigo assim, Biel, ó. Você pode ter o tempo que quiser. Deixar seu coração. Você olha e tem a chance de querer. Obrigado, Salvador. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado.